Quero que você avance com o primeiro pelo meio. Depressa, precisamos ser rápidos. Eu vou logo atrás com o segundo e o terceiro. Secretos, manifestos, proibidos. Os soldados são bem treinados, não dão chance aos inimigos. Conhecedores do terreno onde a campanha é feita, cheia de lama, rastejam no chão, pois a missão não é perfeita. Como nada na vida é e não é aqui que iria ser, corremos o risco de morrer, então precisamos nos precaver. Eu vejo medo na cara dos novatos que estão aqui, assustados com o que vem, dispostos a destruir. Nascido pra matar, o homem tem um assassino dentro de si. Só basta a situação pedir, com certeza ele vai agir. Baixas e mais baixas ocorrem constantemente nos dois lados. Eu sei que estamos preparados, mas o fator surpresa é o acaso. Eu verso sobre a morte que ocorre no campo de batalha. Eu verso sobre a baioneta que perfura o bucho do canalha. Resolveu defender com a sua vida alguém que não merecia. Com mandatos observamos todo dia a carnificina. Yo. Quem nasce pra matar não pode ter remorso no coração. Infelizmente o mundo é assim, não podemos ter compaixão. Existem pessoas que têm um prazer na morte, você não pode interferir. O equilíbrio da raça humana depende do que vamos fazer aqui. A guerra sempre fez parte da história da humanidade. Não vai ser logo agora que vai ter fim esse combate. Eles recrutam mais e mais e as reservas nunca acabam. As propagandas que iludem aquele homem que veste a farda. Expandindo o território ou convocado na missão secreta. Somente um tiro e o destino é escrito naquela época. Código Morse decifrado, interceptado, tudo foi. E por água abaixo, novo plano precisa ser bolado. Enquanto você está em paz, alguém planeja uma invasão. Enquanto você quer o fim, eles investem na continuação. E assim que o sangue escorre, as pátrias são fortalecidas. Armamentos são criados e as almas são recebidas no inferno.